aqui eu toco o meu tambor. Não viva ao Nosso Senhor, aqui eu toco o meu tambor. Não viva ao Nosso Senhor, aqui nessa terra eu vou festejar. Não viva a rainha do mar, aqui nessa terra eu vou festejar. Não viva a rainha do mar, meu brilho é o brilho do amor. Mamãe me encanta com seu encanto, mamãe é o brilho do amor. Mamãe me encanta com seu encanto. Eu surfo nas ondas desse grande mar, na força serena de mãe Iemanjá. Eu surfo nas ondas desse grande mar, na força serena de mãe Iemanjá.